Fala galera do Trote, começando então hoje a edição número 115 do nosso podcast, em sua quarta temporada, e hoje, claro, vamos falar de Daytona, uma das corridas mais esperadas do ano, uma das corridas que sempre temos muitas emoções, e parece que esse ano, ou pelo menos nessa corrida, nessa edição aí de 4 de julho, né, foi um ritmo frenético, igual vimos lá em Talladega, bem diferente talvez da Daytona 500 do começo do ano. Apesar da Daytona 500 ser uma boa corrida, foi um pouco diferente. Bom, quem está comigo nessa edição vai ser o Lucas Herrera, está comigo hoje, e o Elhão. Lucas, por favor, depois o Elhão, dê boa noite e boas-vindas aos nossos ouvintes. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Hélio. Nós estamos aí novamente, vamos falar dessa prova de Daytona. Foi uma prova, de certa forma, interessante, sim. Acho que a gente tem bastante coisa para discutir sobre o que aconteceu nas corridas. Tudo bem, amigos? Tudo bem, Leonardo? Tudo bem, Lucas? Primeira vez que eu participo com você aqui, né? É um prazer. Enfim, como o Lucas falou, foi um final de semana bem interessante, né? Duas provas bem legais que o pessoal acompanhou na última sexta-feira e no último sábado, né? Sim, foi uma prova muito interessante. Então eu já quero deixar para vocês a mensagem, sejam todos bem-vindos, boa tarde, bom dia, boa noite, é a melhor hora que vocês preferem estar nos ouvindo, né? Sejam todos bem-vindos à edição número 115. Vamos então começar a falar da Subway Firecracker 250, corrida essa que aconteceu na sexta-feira à noite. Bom, a chuva deixou acontecer, né? A chuva que estava prevista para cair, e ela caiu na quinta-feira, atrapalhou todos os treinos. Chegou a acontecer só o Open Practice da X-Men Series, né? Os três outros practices que estavam previstos para acontecer, que seria um da X-Men Series, que seria o Final Practice, e os dois da Sprint Cup, não aconteceram, né? Foram até que remarcado um practice para Sprint Cup na sexta-feira de manhã, que aconteceu bem no período da manhã, no meio da manhã ali, por volta de 10h30 da manhã, foi quando começou o practice da Sprint Cup. E no final da tarde tivemos dois qualify. O qualify até na X-Men Series foi um pouco atrapalhado pela chuva, mas ele aconteceu de forma normal, né? Foi a sua totalidade aí que foi completado. E tivemos a corrida da X-Men Series. Lembrando que o David Reagan ficou com a pole, fez uma boa corrida, até que teve um problema de combustível na última volta, né? Ele foi empurrado pelo Jeff Green, pelo muro aí, acabou tendo problemas maiores aí. É um assunto que a gente vamos falar um pouquinho mais pra frente, que tivemos vários acidentes nessa corrida, uma corrida bem acidentada, uma corrida muito movimentada. Foi uma corrida assim, de você sentar no sofá e não ter tempo nem pra levantar pra ir beber água ou ir no banheiro, né? Então era melhor você ter já levado tudo pro sofá, porque tempo pra levantar não teve. Lucas, como você viu aí, Lucas, a corrida aí da Subway Firecracker de 150, vamos falar da vitória agora, vamos deixar para falar um pouquinho mais para frente, mas eu queria já saber de você aí, o começo da corrida, aquele início frenético, troca de posições, três linhas, assim, que foi um negócio absurdo mesmo, um ritmo que eu nunca imaginei que iria começar assim, e já logo na décima volta já tivemos um indício de como seria movimentada e como seria cheia de acidentes essa corrida, Lucas. Leonardo, foi uma corrida realmente interessante, especialmente no início mesmo, assim, a gente já, como você falou, nós tivemos alguma movimentação, depois no meio ela foi dando uma, digamos que ela deu uma discreta acalmada, que foi na hora até que o Joey Logano liderou bastante assim na corrida, mas esse início realmente foi bem interessante, assim, com bastante coisa acontecendo, não tivemos. Tirando essa parte aí do meio onde a gente viu o Logano liderando mais a corrida, de resto, tivemos vários líderes diferentes, não tinha ninguém dominando. Mas isso é até comum de se acontecer, no caso, em Daytona na X-Fint. Não é uma corrida, é uma pista onde o melhor carro nem sempre vai vencer. Porque tem muita coisa que acontece, tem muita coisa que interfere para que acaba mexendo, no caso, que pode definir o vencedor ou não de uma corrida. Então, foi uma corrida bem interessante, sim. Foi uma corrida legal de assistir. Hélio? Então, Lucas, concordo com você, foi uma prova bem interessante. A gente tinha alguns carros que estavam mais agressivos, como o próprio Logano, né? O próprio Chase Elliott, em certo momento. Mas, Porque até pensei numa coisa comum desse carro da Xfinity Series desde quando eles aboliram o empurra-empurra, né? E diferente da Sprint Cup, o Gen 6, que a gente vê, às vezes, a posição de pista valendo muito, esse equipamento atual da Xfinity Super Speedway proporciona com que a gente tenha uma maior troca de lideranças, né? Alguns pilotos tenham não mais facilidade, mas conseguem escalar com maior velocidade o pelotão, né? Coisa que a gente acaba vendo mais dificuldade no Sprint Cup. E outra coisa que eu achei muito interessante nesse final de semana, principalmente na parte final, foi ver alguns pilotos lá do fundo do grid, né? Relembrando que na própria Sprint Cup nos últimos anos, o Leonardo vai concordar comigo, a gente não tem visto tantos underdogs chegando na frente. Na Xfinity Series está sendo muito comum, até porque a gente tem tido vários acidentes, né? Como a gente teve aquele primeiro Big One ali, provocado pelo Brandon Poole e pelo Bob Wallace. E no final a gente tinha gente como o Jeff Green conseguindo o top 10 depois de 11 ou 12 anos, até o próprio Spencer Gallagher com a equipe nova, né, a equipe da Truck Series também conseguindo um top 10, mas isso foi bastante interessante. E mais uma vez, né, Leonardo, a prova terminando em bandeira amarela, né? Se não me engano, das últimas 6 provas em Super Speed e da Xfinity Series, pelo menos umas 3, 4 terminaram em bandeira amarela, né, na última volta. Leonardo? Bom, Leão, realmente as bandeiras amarelas vêm sendo algo frequente aí nessas relargadas aí. Até porque, assim, eu não tô entendendo muito bem essa lógica aí de como a NASCAR tá querendo chegar. Sinceramente, é broxante. Se tivermos uma corrida boa, deixa uma mancha ruim, não é tão legal assim. Eu não tô gostando, não gostei. E tenho certeza que, assim, pelo que eu sinto no Twitter, que vários fãs aí pela NASCAR, eu que acompanho a hashtag NASCAR, né, e a hashtag Xfinity durante a corrida, vários fãs aí dos Estados Unidos, não sei se é do mundo inteiro também, mas não vem gostando dessa nova regra que foi implementada aí, né, o overtime aí, que é onde que só tem uma, só acontece uma vez a relargada, e depois o pessoal passou de uma certa linha lá, que é a overtime, uma linha, tal da linha lá, que overtime line lá, sei lá como é que chama aquele troço lá. Parece que isso aí deixou a NASCAR muito chato, deixou a NASCAR muito, muito ruim. Se você olhar pro outro lado, vocês vão até concordar comigo, né? É até justo, porque assim, é justo, porque aconteceu um acidente, teve uma bandeira amarela, pá, o vencedor é que tá em primeiro no momento, não o cara que vai cruzar em primeiro. Às vezes o cara tá em primeiro no momento ali, mas o outro vem e consegue tomar a posição dele. Até assim, até não é justo, mas é justo, até que é legal, mas não é o que o fã quer ver. O fã não quer ver isso. O pessoal não quer ver isso, o pessoal não quer esperar 5 minutos para sair quem foi o vencedor. O legal mesmo é chegar ali na linha mesmo, no carro, dentro do carro, em alta velocidade. É o que o pessoal quer ver. Penso que essa regra de chegada nunca deveria ter mexido. Não entendi por que mexeu. Nunca deveria ter mexido. Deveria ter continuado a mesma coisa. Ela é basicamente a mesma regra antiga, né? Teve bandeira branca. Quando tá na bandeira branca, sai a bandeira amarela, acaba a corrida naquele ponto. Mas o modo antigo era mais justo um pouco, né? Porque já tava na bandeira branca. Então não tem aquele negócio, vai chegar. Porque essa aí tem uma linha ainda que pode chegar, mas não vem sendo cumprida a regra, não tô gostando, não tá certo, não tem parcialidade isso daí, não tá legal. Lucas. Só interrompendo rapidinho assim, Leonardo, assim, uma coisa que eu percebi, na verdade, eu falar a verdade, eu não sou muito fã dessa nova regra que teve da linha do overtime. Teve uma corrida que eu lembro especificamente que ela decidiu essa nova regra do overtime, que foi a de Atlanta, da Sprint Cup, e foi quando o Jimmy Johnson ganhou. Essa foi uma corrida que foi exatamente por causa dessa linha, porque aconteceu, no caso. Ele estava na penúltima volta, só que eles já tinham passado a dita linha, que era a linha do overtime. Então, por isso ela foi decidida. Só que uma coisa só que eu acho que é bom a gente separar, no caso, além de a gente pode não gostar ou não dessa regra, essa, por exemplo, o que aconteceu, por exemplo, tanto nessa corrida agora, que foi como na corrida de Talladega mesmo, que foi quando o Elliott Sadler venceu, até que foi aquela vez exatamente isso aí que você falou, que ele Na hora da bandeira amarela ele ganhou, mas se fosse ver quem ia passar na linha, seria o Brandon Poole que teria vencido. Mas aí no caso, essa regra nova, que é a linha do overtime, ela é indiferente para essas situações. Porque se na própria regra anterior, que era green white check, como você mesmo falou, se deu bandeira branca, acabava a corrida. Se deu bandeira amarela, acabava a corrida. Independente se ter ou não passado de determinada linha. Essa linha, que é a linha do overtime, é uma linha que em geral fica na reta oposta, um pouco para frente mais ou menos da reta oposta, considerando, lógico, no caso, pensando nos ovais, né? Ele fica do lado da reta oposta, um pouco próximo do final, que é uma linha que quando o líder passar na penúltima volta, aí a corrida já é terminada, se ele passar na penúltima volta. Mas isso que aconteceu nessa corrida agora, que foi quando na última volta deu o acidente, tipo, digamos, na metade da última volta, aí deu o acidente, deu a amarela, isso daí não tem exatamente a ver com a nova regra. A nova regra é apenas antes disso. Isso daí que aconteceu nessa corrida mesmo da X20, que foi exatamente o que aconteceu, eu lembro, na Daytona 500, que foi do ano passado. A Daytona 500 do ano passado, quando até era a regra anterior ainda até, mas aí eu nem me lembro exatamente se tinha sido relargada no final, mas era uma... A Daytona 500 ano passado deu uma bandeira amarela na metade da última volta, que foi até quando o Jeff Gordon bateu lá, e o Joey Logano ganhou com essa bandeira amarela na última volta. É tipo, o fato de ter dado amarela na última volta não tem exatamente a ver com a... Não tem a ver com a parte da nova regra. A bandeira amarela na última volta encerra a corrida, tanto na regra anterior quanto nessa agora. Aí, tipo, até, vamos dizer assim, é bem discutível isso daí até, né? Eu ouvi muita gente reclamando disso daí, que é chato quando... Eu vi muita gente, por exemplo, dizendo que a NASCAR não deveria dar a bandeira amarela na última volta. Que ela deveria deixar os caras, tipo, o pensamento, no caso das pessoas, é que, tipo, na reta oposta, os caras vão finalizar a corrida, depois que finalizar, encerra, entendeu? Mas isso eu teria que pensar um pouco, eu não tenho exatamente uma opinião sobre isso, se a NASCAR deveria ou não dar amarela na última volta, porque eu acho que é uma questão um pouco de segurança até também. Porque essa volta, essa corrida mesmo, não sei, eu fiquei imaginando que se eles tivessem dado uma... não tivessem dado amarela, os carros poderiam chegar onde foi o acidente, que era na reta oposta, poderiam chegar embalados ainda. Então, não sei, eu fiquei meio em dúvida, mas essa discussão sobre amarela na última volta não tem exatamente a ver com a discussão referente à nova regra. É só isso que eu queria dizer mesmo. Lucas, até assim, o ponto que eu citei era mais para mostrar como até a tática dos próprios pilotos, como você está tendo um índice bastante alto de acidentes na última volta, a prova não terminando em bandeira verde, né? Eu acho que é algo que os pilotos têm em si de ter o posicionamento na pista, né? Não ficar contando e tal o slingshot para fazer o photo finish, para passar na última curva. Eu falei nesse ponto, assim. E também para mostrar como que os pilotos estão extremamente agressivos, né? Você vendo os caras fazendo a manobra até meio idiotas, assim, em certos momentos, né? Mas outro ponto, assim, eu acho que o ponto de discussão que eu só estava falando na hora desse acidente, não só nesse caso, como no caso do acidente do Logano em Talladega, eu vi muita gente reclamando que quando ele foi fechar o Sadler não tirou o carro e ele foi pro muro, né? Foi que a NASCAR deveria terminar em bandeira verde. Naquele caso ali, você imagina, você tem um carro rodando na frente de um pelotão, eu acho que imediatamente você tem que puxar a amarela, né? Mesmo sendo a última volta, porque não é só o risco dos pilotos, é o risco do público, da arquibancada ali, que é bem próximo. E neste domingo, eu acho que é uma coisa que a NASCAR vem fazendo nos últimos tempos. Ela tenta ficar com a bandeira verde até onde der. Naquele momento daquele acidente ali, não vinha mais nenhum carro atrás ali. E para aquele espaço ali, eu acho que daria até para a NASCAR tentar terminar a prova em bandeira verde. Só que como tinham vários carros envolvidos, você não sabe se algum piloto havia se machucado, né? Essa questão da velocidade do socorro chegar, né? É outro ponto. Eu sou da seguinte opinião. Teve o acidente tem, mesmo com a segurança que a gente tem nos carros da NASCAR hoje, mas a gente não pode brincar. Eu acho que a partir do momento que se tem o acidente, já tem que se acionar a bandeira amarela. Porque o que ficou de reclamação que eu percebi do pessoal foi que teve um acidente e eles continuaram. E parecia que ia até a linha de chegada, né? E no meio da última curva acionou a amarela, né? Eu acho que foi um negócio um pouco complicado. Não sei se você concorda comigo, mas aí a gente passa pela questão da coerência, né? A coerência da NASCAR com as bandeiras amarelas, que é algo extremamente discutível, né? Lucas, o que você acha disso? Não, isso daí eu acho que realmente é uma situação complicada, né, Hélio? Porque o que acontece? Não sei, eu vi gente, por exemplo, dizendo que a NASCAR tava querendo escolher o vencedor. Porque é uma coisa que ela pode fazer, ela tá escolhendo o vencedor, porque ela dá a amarela, tipo, sem um momento específico, assim, entendeu? Isso eu realmente acho uma coisa bem complicada, ela deixar rolar e dar o amarelo um pouco no final, dá margem para esse tipo de discussão, né? É que eu falei pros caras, falei, como a NASCAR vai escolher o vencedor? É Almirola e Justin Allgaier? Sei lá, se tivesse Tony Stewart, se tivesse o Tony Stewart disputando, a gente até poderia imaginar, né? Mas, não sei, entre os dois eu não veria motivo para escolher, mas é uma situação complicada mesmo, porque ela demorou para dar a amarela. Se fosse para ter dado, deveria ter dado a amarela no meio da quando teve o acidente mesmo, né? Isso é uma coisa até que eu tinha até falado pros caras nos grupos um tempo atrás. Eu falei, o cara não tem que... Eu penso que o cara que aperta o botão da amarela, ele não tem que, tipo, pensar muito antes da amarela, sabe? Ele viu o acidente, aperta o botão, pronto. Ele tem que pensar, não, tá na última volta, não, tá não sei o quê, não, acabou de dar. Então, tipo, é uma coisa complicada mesmo assim. Isso daí eu concordo mesmo, que é uma situação bem complicada. Isso daí eu concordo que é algo que não foi legal por parte da NASCAR isso daí. É exatamente isso aí que eu queria falar, Lucas. Que, assim, a NASCAR não consegue ter uma... Ela não é imparcial. Ela não consegue estabelecer uma regra. Foi o que o Elion falou. A NASCAR não consegue ter uma regra, assim, certa. Pelo menos nesse caso de bandeira amarela. Pra tudo ela é perfeita, mas pra bandeira amarela. Ela não consegue definir um padrão. Igual, por exemplo, a bandeira amarela que deu aquele bafafá danado, que nós até levantamos a questão em Sonoma, se foi armado ou não a vitória do Tony Stewart. Não armado. Tipo assim, o Tony Stewart foi jogado pra frente por querer. Entendeu? Porque, um circuito misto daquele. Um pedacinho de rubber, de plástico, fora de uma curva. Fora da linha, tipo, bem fora mesmo. Ninguém passa naquele canto lá. Os caras dão uma bandeira amarela. Aí quando tem um pedaço maior na pista, não dá a bandeira amarela. Então, e nesse caso foi a mesma coisa, entendeu? A NASCAR, tipo, esperou muito pra dar uma bandeira amarela. Pra ter dado a bandeira amarela. Então, assim, é meio sem entender, né, o que aconteceu. Penso que a NASCAR precisa rever isso e precisa rever ainda mais os critérios dela de como se aplicar a bandeira amarela. Deve ter um livro básico de regra lá, né? Não sei se eles não têm, se cada um vai da cabeça de cada um que tá lá no dia pra apertar o botão da amarela lá. Talvez o cara tá naquele dia que fala assim, hoje não tô afim da amarela não, hoje deixa o pau moer. Ele não aperta o botão. Aí tá afim que ele tá no dia, hoje eu tô afim da bandeira. Bandeira amarela. Aí o cara aperta o botão. Então acho que tá faltando um pouco isso aí. Tá faltando um pouco a NASCAR se decidir de como ela vai dar a bandeira amarela. O que é uma bandeira amarela? Não, bandeira amarela é assim, assim, assim. A partir desse ponto eu posso dar. Desse ponto eu não vou segurar. Esse ponto aqui não tem necessidade. Porque a imparcialidade da NASCAR na questão da bandeira amarela que é o problema. O estilo de chegada é o mesmo. Como eu falei, pode ser esse overtime aí, pode ser o mais justo, porque é exato. Quando sai a bandeira amarela, quem tá na frente? Esse cara ganha. É o mais justo que tem, entendeu? Pode acontecer de outro modo, o cara, tipo, tem que esperar chegar. Vai só decidir, igual era antigamente quando começou. Essa regra aí da bandeira amarela mudou quando lá em 2003, 2004, mais ou menos, né? Porque sempre foi, a corrida nunca acabava em bandeira amarela. Sempre chegavam os caras correndo, né? Então lá em 2003, 2004, que foi quando começou essas mudanças de regra de chegada, né? Porque antigamente dava bandeira amarela e se completava a volta, né? Não tinha esse negócio da bandeira amarela, parava na hora. Não, dava bandeira amarela, tinha que completar a volta. Não interessa se faltava 80% da volta, 70% da volta, 20% da volta. Tinha que completar. Só valia a bandeira amarela quando completasse a linha. Tinha que passar na linha lá, no cross line lá. Tinha que cruzar a linha. Então, cruzou a linha, vamos supor, deu bandeira amarela. você tá liderando a corrida, você tem que acabar de chegar para valer lá. Então, quando mudou essa regra lá atrás, há 15 anos atrás, foi quando começou esse monte de evolução aí, de regra, foi mudando, mudando, mudando. E parece que esse sim é o melhor, é o melhor. Esse é o mais justo, né? Que é a bandeira amarela, na hora da bandeira amarela, e se vai definir o vencedor. Esse é o mais justo. Mas o problema é que a Fontanassi arrumou um critério para dar a bandeira amarela. E mais uma vez ela falhou no critério bandeira amarela. Eu sou totalmente contra essas falhas aí, porque mexe muito com o vencedor, mexe muito com o resultado da corrida. E essa mexida de resultado pode atrapalhar sim um campeonato. Só um comentário só rapidinho, Leonardo. Enfim. Sobre isso daí ainda. Oh, claro. Isso é uma coisa que eu até já discuti até com bastante gente. Até já discuti por aí já, que eu falava assim, é que muita gente fala, ah não, a NASCAR ela quer segurança. A NASCAR ela preza por segurança, então ela é sempre segura, então por isso cai alguma coisa na pista, ela dá amarelo. Eu meio que contesto isso daí, na verdade, sabe? A NASCAR, sim, ela preza pela segurança, tanto que vários distritos, ela, vamos dizer, ela dá a bandeira amarela. Só que você percebe que esse critério não é ferro e fogo, entendeu? Por exemplo, vamos dizer, uma coisa que a gente já viu acontecer. Já, por exemplo, tá, caiu uma sacola na pista, ela dá a bandeira amarela. Beleza, acontece daí. Só que vamos supor, ela faz isso daí, vamos dizer, se tá com 50 voltas em bandeira verde. Vamos dizer, a corrida tá lá, a corrida tá demorando, e nada, não acontece nada, e tá naquela lá. Aí a NASCAR vai, cai uma sacola na pista, a NASCAR dá a bandeira amarela. Beleza. Já teve outra situação de tá carro grudado no muro, carro fincado no muro, mas acabou de acontecer uma amarela, então a NASCAR dá uma segurada. Não, vamos ver se o cara consegue voltar e tal, que não sei o quê. Eles seguram pra ver se precisa mesmo da amarela, assim, sabe? Eles tentam segurar, teve situação até, eu lembro até que uma corrida, que foi, acho que foi, não lembro qual que foi do ano passado, lembro se foi, acho que foi Fontana no passado, que tinha, acho que foi o Greg Biffle, e rodou na linha de chegada, o Greg Biffle rodou na linha de chegada e tava rodando a última volta, a NASCAR odeia dar a bandeira amarela na última volta, então... Tipo, o Greg Biffle rodou, só que aí eles esperaram um pouquinho, viram que ele saiu, então segue o jogo, entendeu? Então, esse padrão, digamos, o padrão de segurança da NASCAR, assim, não, eles têm outros motivos que, além de segurança, para querer dar um amarelo ou não. Eles têm outros motivos que fazem eles tomar a decisão, no caso, de dar amarelo ou não. Se, por exemplo, acontece um amarelo, logo depois acontece qualquer coisinha, se for uma coisa simples assim, ela não dá amarela. Se essa coisa simples, digamos, tivesse acontecido depois de 50 voltas de bandeira verde, ela daria com certeza, entendeu? Então, esse padrão de segurança não é ferro e fogo que ela leva isso. Realmente não é ferro e fogo que ela leva, até porque várias vezes isso acontece, é comum mesmo acontecer, né? Se um piloto acaba rodou na 3, ele tá lá, o pessoal do fundão lá, rodou na 3. Aí tá todo mundo já passando na linha de chegada e tá fazendo a 1 e a 2, e ele rodou lá na 3. Se o cara controlar o carro e conseguir vir pro pit, beleza, não tem bandeira amarela. Ainda mais se for no caso, né, tipo, acabou de ter duas bandeiras amarelas seguidas, dois acidentes seguidos, tá aquela corrida amarrada, o cara não vai dar bandeira amarela. Agora, se aquela coisa já tava 60 voltas sem bandeira amarela, que é verde, já tava quase indo pro segundo round já de pit em bandeira verde. Ah, meu amigo, é a bandeira amarela lá certa, né, Leon? Você me lembrou até, eu acho que foi no All-Star, foi uma prova em Charlotte, acho que foi no All-Star que o Larson ia ganhar, aí eu acho que na penúltima, ou era Next Fin Series, ele ia ganhar, faltava uns 3 segundos, 3, 4 segundos para ele chegar na linha de chegada para receber a bandeira branca. Aí o Eric Jones foi no muro, ele bateu no muro na última curva e já entrou no box. Tipo, não ia ter problema algum de terminar a prova ali, né? Aí no que o Eric Jones bateu e jogou o carro no box, não ficou, ficou pouco detrito ali. Dá para ter esperado uns 5, 6 segundos. Ela imediatamente deu a bandeira amarela ali na penúltima volta. Eu já vi situações, como o Lucas falou, bem mais. Que ofereciam mais risco aos outros pilotos, que a NASCAR deixou rolar. Sobre isso aí também, o próprio Bubba Wallace, ali, depois da prova, ele foi um dos envolvidos no incidente ali, aquele último incidente. Ele até falou que parecia que eram os Muppets, né, que estavam de oficiais. trabalhando de oficiais naquela prova da X25. Mas esse é o maior problema. E eu vejo isso de uma maneira, porque como a NASCAR está hoje, as três categorias que o Chase para definir em uma prova, uma dessa aí pode até sujar um campeonato, né? Vocês acham que vocês concordam comigo, porque dependendo de uma situação, a NASCAR pode, com essas bandeiras amarelas, criar uma situação que ganha um piloto que, na visão das pessoas, não merecia, e alguém que merecia, sabe, acaba perdendo a prova, pode até manchar um campeonato. Eu penso dessa maneira, que ela tem que tomar muito cuidado com esses critérios. É exatamente isso, eu até comentei sobre isso, que pode mudar tanto aí um campeonato com essas bandeiras amarelas que, tipo, dá uma bandeira amarela aí sem a torta direita aí, talvez sem necessidade, ou talvez precisava ter dado, não deu, né? E muda sim, o cara queria chegar no top 5, acaba tendo problema e chega no top 15, ou ao contrário, o cara que tava muito mal no campeonato tá indo muito bem, de repente tem uma bandeira amarela, nele acaba envolvido em outra relargada, e o cara que tava muito mal, ele consegue melhorar, assim, possibilidades infinitas aí que pode ser acontecer com a bandeira amarela mal acionada, né? Falando, nós avançamos um pouquinho os assuntos aqui, né? Já falamos um pouquinho da chegada aí. Então já vou aproveitar aqui, né? Já que estamos falando do final. Vitória do Eric Mirola, né? Eric Mirola conseguiu a sua segunda vitória. Pasmem, ele conseguiu a sua segunda vitória, mas não foi aquela vitória ainda, né? Aquela vitória de cruzar a bandeira, a cruzar, receber a bandeirada, realmente bandeira verde, com uma distância boa pro cara. Realmente ele ainda não conseguiu uma vitória de verdade, no meu modo de ver, né? A primeira vitória dele foi em Milwaukee, não sei se os senhores lembram, mas em Milwaukee em 2008 ele passou mal, e quem assumiu o carro número 20 foi o Denny Hamlin. Então o Denny Hamlin que venceu com o carro número 20 lá em Milwaukee. Mas como o Eric Mirola largou com o carro, ele fez o começo da corrida, fez em torno de 60, 80 voltas, se não me engano, a vitória foi pro Eric Mirola e não pro Denny Hamlin, porque o Denny Hamlin ele só completou a corrida. Então foi essa vitória aí que o Denny Hamlin que foi pro Victory Lane, o Denny Hamlin que recebeu lá o champanhe e fez a bagunça com a equipe. Mas a vitória foi pra continha do Eric Mirola. E agora o Eric Mirola vence mais uma vez com um resultado um pouco diferente aí, um resultado que foi aguardado. A NASCAR segurou os dois carros, falando: pera aí, não vai ninguém comemorar ainda. Estamos revendo o tape, como diria em 1980, né, Lucas? Que a gente está revendo aí quem realmente venceu a corrida. Então, assim, o Eric Mirola, parabéns a ele, conseguiu a sua vitória. E já falando um pouquinho da equipe, né, da Biagi Den Best Racing, é uma equipe que conquista aí a sua segunda vitória na história dela, né? Lembrando que a primeira vitória foi com o Michael Wallace, também em Daytona em 2004, e agora conseguiu outra vitória com o Eric Mirola em 2016. Tem um tempo aí. E você muito bem falou do Jeff Green, Elião. O Jeff Green, ele que volta, né, a marcar um top 10 The Best Racing, né? Então, parabéns aí. Só lembrando, pessoal, que essa é uma equipe caseira, tá? É aquela equipe que realmente é uma garagem de fundo de garagem, né? Não é equipe, é um shopping, não é muito avançado, igual todos os outros shoppings são. É um shopping mais modesto um pouco. Então, assim, quando acontece uma vitória de um shopping desse, eu, de certa forma, fico muito feliz e tenho que dar todos os parabéns. Então eu queria saber dos senhores aí, como vocês viram aí, quem você achou que seria merecida a vitória, se era o Justin Allgaier ou se era o Eric Mirola, né? O Ryan Sieg ali, que também terminou colado ali, o Joey Logano, o Brandon Galgo também fez o top 5. Queria que vocês falassem um pouquinho aí dessa chegada aí, como que foi realmente o merecedor. E o Joey Logano mais uma vez chupa o dedo em Daytona, né? Ele chupou o dedo na primeira corrida do ano e agora mais uma vez. Leonardo, eu acho que ele foi merecedor sim, eu acho que o Mirola foi merecedor sim. Ele não, a gente até estava até dando uma olhada aqui nos números, no caso da corrida, ele só liderou duas voltas, foi até curioso, até ele só liderou duas voltas, uma delas a mais importante, né, que foi a final, mas ele apesar de ter ficado, vamos dizer, não ter liderado muitas voltas, ele andou bem durante a corrida inteira. Em vários momentos ele ficou andando em segundo lugar, ficou andando lá em cima, então ele é merecedor sim. É merecedor sim. E em Daytona eu sempre sou meio, na verdade, vamos dizer que eu sou meio assim de falar de merecedor em Daytona, porque nem sempre por isso que eu falei mesmo, por causa que eu tinha falado no começo. é muita coisa que acontece, assim, no caso, para definir o vencedor, é muita coisa que pode acontecer, entendeu? Mas é, ele andou bem, vamos dizer assim, ele teve um desempenho bom durante toda a prova, então a gente pode colocar, assim, ele como, vamos dizer, o merecedor da vitória. Então, foi muito legal ver esse carro 98, o Miad ficou um tempo sem equipe na Next Gen Series, ou correndo de maneira competitiva. Nos últimos anos, o carro 98 começou a ir para as provas, né? Kevin Swindle, Fábio Kyle Larson hoje, mas o Swindle era um dos grandes talentos, pilotos que vieram das pistas de terra, dos sprint cars, né? Ele sofreu um sério acidente ano passado, está se recuperando ainda. E o Swindle começou com esse carro em 2012, 2013, se não me engano, com bons resultados, mas não competia em tempo integral. E de 2015 para cá, ele fechou uma parceria com a RPM, né? Com o Almirola e o próprio San Juan Jr. no ano passado competiam com o patrocinador da RPM, né? E esse carro tá sempre andando ali no top 10 quando o Almirola tem ele. E foi muito legal ver, como você falou, uma equipe pequena, né? Embora hoje em dia tenha laços com o time da Sprint Cup, né? Mas isso é bem legal. Na minha opinião, o merecedor da vitória para mim seria o Logano, que foi um piloto extremamente agressivo durante toda a noite, tentando. Me pareceu que ele não encontrou um parceiro assim para competir com ele a noite inteira, né? Sempre ali sendo extremamente agressivo, mas ele acabou não conseguindo tomar a frente ali. Num dia onde a gente viu o David Wagner muito bem, David Reagan talvez não fosse aquela última bandeira amarela faltando 3, 4 voltas ali, faltando 7 voltas, perdão. Ele poderia ser o vencedor da prova, tinha posição de pista ali, não sei se quem estava atrás, aqueles carros que estavam atrás dele conseguiriam fazer um trabalho para vencer ele, mas o Reagan acabou ficando para trás. Ryan Sieg, mais uma vez, um grande trabalho em Super Speedway. Como o Lucas falou, né? Às vezes o vencedor da prova lidera uma ou duas voltas, mas se você for ver os números dele durante o dia, ele sempre andou ali na frente, né? Com o próprio Ryan Sieg também estava ali sempre presente, fazendo aquele trabalho ali de quarto, quinto carro no pelotão, que é muito importante para você ficar estável, né? Durante a prova, né? Enfim, é isso aí. O Jeff Green, piloto que foi campeão da categoria já, né? Ele que ficou muito tempo fazendo start and park, uma prova ou outra competia a prova inteira. Nesse ano saiu da 3-Star e tá aí fazendo algumas largadas pro Rick Ware, né? E conseguiu esse grande resultado. E eu acho que foi muito legal ver esses resultados. Foi bem interessante, né, Leon? O Ryan conseguiu com a sua terceira posição, a sua melhor posição de chegada na X-Men Series, né, o seu melhor resultado na categoria. E disparado, ele que já tem o melhor ano dele na categoria também, né? Estamos apenas com 15 corridas, ainda falta 17 corridas ainda para acabar o ano, né? Ele já tem um top 5, dois top 10. Essa marca, que foi em 2014, era a melhor marca dele, né? Em 33 corridas, um top 5 e dois top 10. Então, assim, o Ryan Sieg tá muito bem, obrigado. O Ryan Sieg é um cara que a gente sempre tá destacando aqui no podcast, né? Principalmente eu e o Elion, que gravou bastante ano passado junto, né, Elion? Então, assim, é um cara que merece destaque, realmente, o Ryan Sieg. Então, parabéns a ele, mais do que merecido essa terceira posição. Ele que também tem um shop dele particular, é mais uma equipe pequena que terminou muito bem. Então, parabéns aí, merece o resultado, talvez mereça até vencer. O Ryan Sieg começou competindo na Truck Series, time familiar, né? Além dele, corria o irmão dele, o Shane Sieg, né? O Ryan, eu acho que até chegou a correr pela equipe do Kyle Busch uma outra prova lá atrás, quando o time começou na Truck Series, Não, era ela não era falou, do perdão, Race que ele balulho. Mas enfim, foi crescendo aos poucos. A operação dele foi se estabilizando na X-Men Series num momento que era muito complicado nos times pequenos, né? Hoje em dia a gente já tem um nivelamento maior. E hoje a gente olhando na tabela, é a melhor equipe que não tem nenhum vínculo com os times da Sprint Cup, né? Lembrando que se você for ver, a Junior é uma espécie de equipe equipe júnior, né, da Hendrick, né, Joe Gibbs tá aí, a RCR tá aí também, a Ganassi agora, né, oficialmente como equipe da Xfinity Series, ou seja, é muito difícil para esses times pequenos conseguirem bater de frente com esse poder dos times da Sprint Cup. Lembrando que ele, de vez em quando, né, Léo e Lucas, ele consegue andar entre os 10 primeiros em provas normais, né? Até provas que tem piloto do Sprint Cup, a gente vê o Ryan Sieg aparecendo muito bem. É, Leonardo? É verdade. É, realmente, isso acontece. Né? E, eu, claro, outro destaque aqui, que é o Jeff Green, nós já falamos sobre ele, né? Conseguiu aí mais um top 10 para a carreira dele. Elião, o Jeff Green, só para relembrar vocês, pessoal, não sei se vocês acompanharam, se vocês vão lembrar, o Jeff Green teve um período muito fértil aí na NASCAR, um período muito bom para ele, né? Que foi de 99 a 2001. É, ele foi vice em 99, foi campeão em 2001, e 2001. Ele foi o vice-campeão. Então, 99 vice, 2000 campeão e em 2001 ele foi vice novamente. Lembrando que ele corria para uma equipe que já se fechou, a equipe não existe mais, né? Que é a do Greg Polek, se eu não me engano, né, Léo? Eu não lembro direito, mas se eu não me engano é esse nome, o nome do chefe lá de equipe lá, o nome da dona da equipe. Era aquele carro 10 ali. Ele Quick, andou, né, muito, né, bem, é ele mesmo, Léo. Ele quer carro. Eu até tenho algumas corridas gravadas em VHS, que eu gravava direto da ESPN Brasil, que antigamente, em 99, 98, 99, 2000, nessa época aí, o sinal da ESPN Brasil, como a ESPN Brasil não tinha programação para o dia todo, né? O que a ESPN Brasil fazia? Ela passava o sinal americano. Então, depois da meia-noite, acabava o Sport Center por volta de meia-noite, que igual tem hoje, né, o de futebol lá. Aí passava pro sinal americano. E geralmente o sinal americano sempre tinha o VT das corridas. E eu gravei muita corrida em VT na ESPN Brasil. E eu lembro desse carro 10 da Nesquik aí, que foi o carro que o Jeff Green foi campeão lá no ano só de 2000. Sobre o Jeff Green, inclusive esse título deu a ele a chance de correr na RCR, né? Ele correu algum tempo lá, né, Léo? Carro 30, então. Correu. Piloto que teve sua relevância em um determinado período. Só para terminar aqui e fechar um pouquinho o assunto dos 10 primeiros do top 10 aqui, né? O Brandon Gall fez um bom resultado e conseguiu fechar o top 5. Parabéns ao Brandon Gall. O Ryan Reed terminou na sexta posição. Jeff Green, já falamos. O Spencer Gallagher, pessoal, ele veio da 24ª posição, tá? E tipo, na relargada lá. Ele conseguiu sair de tudo quanto acidente que tinha, de tudo quanto é problema que teve. Ele veio da 24ª posição, isso aí eu guardei na minha cabeça, que eu vi passar o nome dele lá nas posições lá. Tá lá em 24º. Ele veio da 24ª pro top 10. Então, assim, não tem mais do que destacar o trabalho dele, que ele fez aí. Ele que corre com um carro particular, né? Mas a Gallagher Motorsports aí, ela que tá muito bem, né? É uma equipe que veio na Arca, pulou para a Truck Series e tá começando a dar as suas caras na Xfinity. É mais uma equipe, Lucas, que vem crescendo devagarzinho, que vem querendo buscar seu espaço aí, que vem investindo um pouco do seu dinheiro mais fortemente aí e vem tendo patrocínio, né? O que é mais interessante para essa equipe aí, que vem tendo patrocínio. E por enquanto, o piloto de ponta dela aí, o piloto que tá realmente lutando por tudo isso, é o próprio filho do dono, que é o Spencer Gallagher. O Spencer Gallagher que fez um pastelão nessa outra semana retrasada, lutando com o John Stowler. Mas aí é outra história. Foi o dado do WWE. E os últimos destaques aqui. Nossa, foi muito engraçado. Nunca ri tanto na minha vida de NASCAR. Então, e não podemos também deixar de destacar o Chase Elliott e o Eric Jones. O Eric Jones que teve problema aí na segunda bandeira amarela, na volta número 16, tivemos um Big One já, com vários carros envolvidos, ele estava envolvido. Depois ele chamou uma outra bandeira amarela, foi culpa dele a bandeira amarela, né, na volta, deixa eu até achar aqui, na volta 25, que foi um pneu que estourou dele, pneu traseiro, ele estourou, acabou não batendo em ninguém, não bateu em nada. Continuou na pista. O mais interessante foi que ele acabou levando só uma volta, né? E continuou, seguiu a corrida normal aí, o Eric Jones. Depois, mais pra frente, ele recebeu o Lucky Dog aí. Ele levou duas voltas, o Eric Jones. Depois ele conseguiu retirar essas voltas aí, pegou o Lucky Dog e terminou muito bem na décima posição. Mas não era a posição que ele tava na hora da chegada. Porque ele tava dentro do top 5 na hora da chegada, não aquele oba-oba que teve aquele acidente lá. Ele tava dentro do top 5 e ele acabou perdendo posições, até por ele escolher uma linha errada. Então, assim, se ele tivesse seguido ali, logo ali atrás do Ryan Singer, ele teria terminado, talvez dentro do... Ele tava à frente do Brandon Gallman, talvez ele teria terminado dentro do top 5, mas ele terminou no top 10. Então, assim, foi uma corrida muito boa para esses pilotos aí, foi fora os outros. Temos que destacar também o Dakota Armstrong, que andou no começo da corrida dentro do top 5, andando muito bem, mostrando que sabe andar, né? Até comentei no Twitter, no comecinho da corrida ali, que ele estava relembrando os tempos de Arca, que na Arca ele sempre andou muito bem no Super Speedo, e fez mais uma grande corrida, terminou na 12ª posição. Senhores, quer comentar alguma coisa sobre os pilotos aí? Lucas, só você queria primeiro. Destacar, no caso aqui, negativamente, né? Negativamente, se eu destaquei, no caso, a gente deu algum destaque positivo, queria destacar negativamente o próprio Daniel Suárez, durante a prova inteira, eu acho que não me lembro de ter visto ele no top 10. Durante a prova inteira, ele sempre ficou pra trás. E ele, na verdade, teve um problema até, que eu tô até vendo aqui agora na... Assim, teve um problema na volta 48, mas antes disso ele só tava pra trás também, só ele não... Ele foi um que nem se perguntarem, não, o Daniel Suárez, ninguém nem deve estar sabendo que ele passou por lá. Considerando o carro dele, a gente esperava alguma coisa bem melhor dele daí, né? Além disso, a gente pode destacar também quem tá aqui na 18ª posição, acabou parando na 18ª posição, que foi o Elliott Sadler, mas ele tava andando muito bem até o final. Ele teve um problema, eu tô tentando lembrar agora o que exatamente que aconteceu com ele, que ele foi parar lá pra trás. Acho que foi uma estratégia até, se eu não me engano. Ah não, ele ficou sem gasolina, lembrei aqui agora. Ele tava andando na frente, tava andando no top 5, aí quando teve, no caso, a amarela que acabou levando pra prorrogação, ele acabou ficando sem gasolina e teve que parar nos pits de novo, lembrei isso daqui agora. Mas ele liderou bastante volta e andou bastante na frente, ele foi o candidato sério até a vitória, até pouco tempo assim, antes do final. Ele foi um destaque, o piloto que a gente pode destacar também. Então, um destaque que eu vou dar, vou seguir o nosso amigo Lucas Herrera aqui, o destaque negativo, né? A Roush, né? O Bubba Wallace talvez era uma das únicas chances reais que ele tinha de vencer uma prova, né? Já que, então, de certa maneira, você nivela equipamento. Foi combativo até, mas mais uma vez acabou mal no muro, fora da pista. Pro Chase, eu acho que ele não vai ter muitos problemas para se classificar. Mas é complicado ver um piloto que talvez com equipamento melhor estaria ali brigando por resultados mais relevantes ali, até vitórias, né? Infelizmente está nessa situação. E o Ryan Reed, que terminou no top 10, né? Finalmente, depois de muito tempo, né? Não lembro se ele terminou entre os 10 em Talladega, mas é um piloto que, assim como o Dakota Armstrong, que a gente falava mal ano passado por ter um carro da RPM, ia muito mal. O Reed não faz jus a ter um equipamento da Roush, mesmo com a equipe de decadência, andando bem longe do que poderia andar o time, que é o atual campeão, né, Lucas? O Chris Buescher no ano passado, não está fazendo valer. Se você olhar na pontuação aqui, ele está poucos pontos do Ryan Sieg e do Brady Cook, né, que é o 11º e 12º colocado. O que eu acho que é inadmissível, né? Você lembrar um cara que tem toda uma estrutura da Roush, né? Mesmo a equipe não estando nos seus melhores times. É até estranho de pensar a Roush, a gente já comentou sobre ela em algum outro podcast, mas é muito estranho pensar como que o Chris Buescher ano passado conseguiu ter aquele desempenho com várias vitórias e com um desempenho tão regular. Esse ano a equipe está com um carro a menos, se esperava que ela pudesse dar até mais atenção para os outros dois carros, e o desempenho continua sofrível. O Ryan Reed, até, vamos dizer que eu até nem esperava muito dele, assim, pra falar a verdade mesmo. Aí ele, considerando o que ele fez ano passado, eu não confiava nele. Mas o Bubba Wallace era um que eu, pelo menos, esperava mais. Esperava ele brigando lá em cima, até quem sabe até brigando por vitórias. E nem de perto está fazendo isso. Só um ponto aqui, Lucas. Eu acho que no caso do Buescher, eu acho que o título dele foi 70, 80% por consistência. Consistência que ele foi construindo na equipe, né, durante o ano de 2015, né, 2014, 2015 ele colheu os frutos, mas eu acho que foi muito do conjunto dele com o chefe de mecânicos, né, saber a hora certa de vencer. Se você for pegar as provas que ele venceu no ano passado, foi de certa maneira meio estratégica, né? Sabendo as limitações do equipamento, mas é complicado, né? Você ver esse desempenho. Quero aproveitar aqui então e falar um pouco do Chris Busch antes de nós irmos para o campeonato. O Chris Busch, pessoal, que começou lá na Arca em 2010, né? Perdão, começou em 2009, mas 2009 foi apenas 7 corridas e não disputou nada ali. Mas já chamou atenção o Chris Busch, porque ele conseguiu uma pole, 5 top 10 e 3 top 5 em 7 corridas. Então foi já um grande destaque aí. Em 2010 ele voltou, ganhou 2 corridas em 8 que ele participou, ou seja, ganhou 25% das corridas, das largadas que ele fez, né? Em 2011 já foi o vice-campeão quando ele voltou correndo full time. E em 2012 ele foi o campeão da categoria com 4 vitórias, o Chris Busch na Arca. Aí já em 2013 ele chegou já a fazer algumas participações na Xfinity Series. Em 2014 já foi efetivamente, já fez full time em 2014 na Xfinity Series. Venceu uma corrida, não foi o campeão, claro, mas terminou dentro do top 10, foi o sétimo colocado, foi pro jantar lá dos vencedores. E o 2015 veio, né, e veio com o título para ele, o Chris Busch, que fez um ano muito sólido. Vale relembrar esse ano sólido do Chris Busch. Em Daytona já saiu já como segundo, né, saiu de lá com a segunda posição, terminou em segundo, saiu com a segunda posição, claro, primeira corrida do ano. Depois em Atlanta ele saiu com a liderança, ele perdeu a liderança em Las Vegas, voltou na liderança em Bristol, saiu em terceiro no campeonato em Richmond, Talladega saiu em segundo e venceu Iowa, que seria a próxima corrida depois de Talladega. Depois dessa vitória de Iowa que ele venceu, ele não mais perdeu a primeira posição até acabar o campeonato. Estamos falando que isso aí, pessoal, aconteceu na décima corrida do ano, lembrando que o ano da Xfinity Series são de 33 corridas, ou seja, as outras 23 corridas ele soube administrar, soube levar, venceu em Dover ainda, né? 2 corridas depois de Iowa, conquistou mais uma vitória ainda, quase venceu em outras corridas. Ele passou muito bem no mês de agosto, que foram as corridas de road course. Ele terminou, por exemplo, em Green, ele foi o terceiro colocado, muito bem, e Mid Ohio também andou super bem a tarde toda, largou na primeira fila e terminou em quarto. Bristol foi o 11º e em Road America ele foi o 9º colocado. Ou seja, muito bem, né? E vale lembrar também que depois de Road America vem Darlington, que é uma pista difícil, nós sabemos já, ele conquistou mais um top 5. Então assim, o Chris Busch é sobre administrar o ano, sobre levar o ano numa boa, né? Depois no final, nas últimas 3 corridas ele não foi tão bem, mas ele já estava já com o regulamento debaixo do braço, terminou as 3 últimas corridas fora do top 10, foi 11º no Texas, 13º em Phoenix. E Holmes sem precisar de muita coisa, ele largou nesse primeiro, terminou nesse primeiro e garantiu o título para Roush aí. Com certeza o Scott Graves, que foi o crowd chief do Chris Busch nesse título dele aí, fez um grande ano para ele, soube levar a equipe, soube dar sequência no trabalho, soube assim, desenhar o restante do ano assim que ele assumiu a liderança lá em Iowa, e foi realmente o que aconteceu, né? Momento algum tivemos aí também, o que vale também chamar a atenção, pessoal, que a pior posição dele depois de Iowa, que ele venceu e assumiu liderança, foi um 16º colocado em Indianápolis, um 16º. Depois, antes daí, havia sido apenas um 14º em New Hampshire. Ou seja, muito bem aí o Chris Busch fazendo um grande ano. Nós não podemos esperar isso dele na Sprint Cup, né? Essa evolução, ele chegou na Arca já evoluindo até chegar ao título, chegou na Xfinity Series, fez a mesma coisa, evoluiu até chegar ao título, né? E eu, na Speed Cup talvez não é muito fácil fazer isso, até porque existem vários times que são inferiores. Ele, por exemplo, ele está na Fulton Home Motorsports, né? Lá ele está do lado do Ocasio. Nós sabemos que a Fulton Home Motorsports não é a melhor equipe, não é uma equipe mediana também, né? Tem muito ainda para crescer essa equipe, tem muito degrau para subir ainda. Então, tipo assim, talvez ele chegasse numa Chip Ganassi, ou chegasse já talvez numa sei lá, o Joe Gibbs ali junto com na Frontier Row ali, junto com o Matt Truex Jr., com talvez um segundo carro, mas um segundo carro um pouco mais forte, porque atualmente aí eu tenho certeza que ele vai conseguir muita coisa, né, o Chris Busch. E eu já falei também, eu não vejo o Chris Busch como sendo um piloto campeão da Sprint Cup, porque você precisa ter, além de ser muito bom, você precisa de ter um bom caminho, né? Porque, por exemplo, o Chase Elliott. O Chase Elliott tem certeza que vai ser campeão. Por quê? Porque ele chegou numa equipe boa, chegou num carro bom, chegou tudo pronto pra ele. É só o cara sentar lá com o talento que ele já tem e fazer o carro andar. O Chris Busch já é um pouco diferente das coisas pra ele. Pode ser, talvez, que até o Chris Busch acabe se perdendo nos próximos anos aí, se caso ele não gatilhar alguma coisa próxima aí das equipes grandes. Tipo, uma RCR, que é uma equipe grande, mas não tá atualmente lutando por tanta coisa, né? Mas uma RCR aparece sempre bem na foto. Talvez uma Chip Ganassi com um terceiro carro ali, junto com dois pilotos experientes, que é o Jim McMurray e o Kyle Larson, que também é muito bom piloto, né? Talvez uma equipe desse tom aí. Uma German Race também, ser um parceiro ali do Casey Mears. Isso tem muita coisa para acontecer, muita história ainda, muitas variáveis que podem ser afeitas aí, né? Porque a verdade é uma só. O berço é pequeno, o berço cabe em poucos. E quem vai pro berço realmente são os caras que ou tem muito dinheiro ou tem muito talento, né? Então o berço ali para ser campeão ali realmente é muito pequeno. É, por exemplo, a Hendrix já tem 4 carros, não vai demitir ninguém para contratar o Chris Busher. A Joe Gibbs tem 4 carros, não vai demitir ninguém para contratar o Chris Busher. Então assim, talvez um ano que vai ter que ficar ali esperando uma boa equipe, uma boa vaga, talvez possa se passar esse ano. E atrás dele, pessoal, já vem cara bom já. Por exemplo, tem o Eric Jones que tá vindo. Temos o próprio Justin Allgaier, que estava na Sprint Cup, que fez talvez um caminho diferente também, talvez fez o caminho errado, né? Subiu e já desceu já de novo para a Xfinity Series aí, tá lutando pelo título, já apostei nele, confio nele para ser campeão. Temos também lá no Truck Series uma porrada de cara bom querendo chegar. Temos Chris Busch, temos Cole Custer, temos Daniel Henck, temos Tyler Reddick, tem um monte de cara bom lá, doido para subir, molecada boa mesmo. Plantação nova de bom piloto tá aí, tá vindo. E assim, começa a ficar o tempo curto pra ele. Se o Chris Buescher quiser tentar algo, tem que ser algo assim, de uma hora pra outra. Ou começar a tirar ele de pedra do carro, que isso aí às vezes fica um pouco mais difícil na Sprint Cup. Na Sprint Cup é mais difícil, pessoal, fazer tirar ele de pedra de carro lá. É mais difícil. Precisa contar com muito fator externo, com bandeiras amarelas, encaixar em estratégia sua diferente, a sua estratégia dar certo, o full game, ou tentar fazer um full game aí, uma estratégia maluca e dar certo, com combustível, ou pneu, não trocar pneu, só para pôr um pouquinho de combustível e ir embora para a pista e ganhar track position e terminar bem uma corrida, ou um acidente. São fatores extra, né, que não depende só do carro e piloto. Então assim, é uma variável muito grande e a safra nova tá vindo aí. Molecada já tá no Truck Series lá e com certeza vai chegar na Sprint Cup logo e vai vir para arrancar pelo, porque a molecada é boa, o William Barr é um excelente piloto. Pessoal, o Eric Jones também tá vindo, tem o Daniel Soares também. O Daniel Soares tem dinheiro, tá puta injetadaço aí de dinheiro do Daniel Soares aí, tá com puta patrocínio, né? Com certeza vai alavancar ele pra Sprint Cup e eles vão querer... Né, vão cobrar o Daniel Soares. Resultado, como a pressão até que vinha aí, até que fim chegou a primeira vitória do Daniel Soares, né, na Xfinity Series, que foi agora em Michigan. Mas enfim, Chris Busch é um bom piloto. Eu só espero que ele não se perca, né, como muitos e vários outros pilotos acabaram se perdendo. Então, pessoal, agora vamos falar do campeonato da Xfinity Series, falar um pouco do Chase aí, como que tá a movimentação. Né? Lembrando que classificam-se 12 pilotos na Xfinity Series, tá? Então são 12 pilotos que classificam para duas etapas eliminatórias e decide o campeonato em Homes, né? É bem interessante estar o campeonato, apesar que nas últimas posições, pessoal, já sim, dá para mais ou menos prever que pouco vai se mudar. Aqueles pilotos que geralmente vão entrar por pontos, vai mudar muito pouco, né, esse pessoal do fundão aí. Porque, por exemplo, hoje, se o Chase começasse hoje, né, estaríamos assim: o Eric Jones é o primeiro, Daniel Soares, o Elliot Sadler, Ty Dillon, Justin Allgaier, Brandon Gagel, Brandon Jones e o Brennan Poole, né, eles estão classificados aí. Também Delos Jr., o Ian Reid e o Ion Sieg, também e o Blake Koch. O Blake Koch, pessoal, ele está na zona de corte, né, ele seria a zona de corte dos que estão classificados aí. Então, o que que acontece? O Roger Stein, que vem logo atrás dele, está muito próximo, tá? Apenas 7 pontos. Mas a diferença pro Jeremy Clemens, que vem em 14º colocado, é muito grande a diferença. Então, assim, eu, no meu modo de ver, penso que seja muito difícil esse pessoal do fundão aí, né, tirar tantos pontos assim até começar o Chase aí. Então, assim, eu não sei como os senhores estão vendo aí, mas parece que vai ser mais ou menos essa turma aí que vai se classificar pro Chase. Lucas? Leonardo, pelo campeonato mesmo, eu penso que até, eu realmente penso que acho que até esse o Ross Chastain mesmo. O Jerry Clemens tá com uma diferença já razoável, como você mesmo disse, olhando aqui agora são pro 13º, pro 14º. 28. São 28 pontos. Exatamente isso, são 28 não. pontos mesmo. E para esse pessoal que anda, que costuma andar sempre lá embaixo, 28 pontos é fácil. É, eu disse pro 13º, pro 14º. Se for ver aqui pro 12º, que seria a linha de corte mesmo, seria 35 pontos. Esse aqui mesmo, 35 pontos seria da linha de corte, que hoje é o Blake Koch, pro Jeremy Clemens. Eu acho que vai ficar por isso daí mesmo, Leonardo. E eu até, uma coisa que a gente até já comentou já em outras vezes, esse Chase aqui da Xfinity Series, ele parece bastante inchado, já, pra falar a verdade, né? Nada contra, por exemplo, os pilotos aqui que estão na linha de corte hoje, por exemplo, o Blake Koch, o Ryan Sieg, muitas vezes são caras que até que correm porque gostam mesmo, correm em times mais simples e tal, mas tipo, eles não vão, eles vão, lógico, ele vai dar no máximo uma divulgação pra eles, assim, quem sabe eles possam conseguir um patrocinador melhor até. Mas não são caras que vão chegar lá pra disputar o título. Não vão ser caras que vão chegar pra disputar o título, então. Eu acho que até me parece um pouco inchado até esse Chase, mas eu acho que vai ser por volta disso daí mesmo. Eu acho que até o 13º. Ele e o Blake Koch aqui vão disputar provavelmente essa última vaga. E apesar de ter um número bem razoável de corridas, né? Mas não me parece ter muito espaço para mudança aqui, não. Kelly? Então, Lucas, também olhando aqui, eu acho que vai ser bem interessante essa briga aí pela 12ª vaga, né? Lembrando que esses pilotos do meio do pelotão, eles é até comum eles abandonarem provas, terem DNF, né? E um desses finais de semana pode até perder 20, 25 pontos, né? Dependendo do azar que tiver, né? Fora isso, olhando aqui, o 10º colocado, que é o Ryan Reed, que tem 366, Sieg 350, Koch 341. Esses três aqui, eu acho que por pontos eles não estão garantidos ainda, não. E o Chastain com 334. Como você falou, o Clemens está 30 pontos de desvantagem para o 13º. Que... vai ser muito difícil também ver o Ryan Reed fora. Também se ele conseguir o feito de ficar fora desse Chase, é pro pessoal da Diabetes lá que patrocina ele repensar esse dinheiro que eles estão investindo. Ah, aí. Nada, porque, você precisa de piloto com Diabetes, vamos chamar o Paludo, vai, vamos fazer... Então... vamos fazer coro com o que nossos maravilhosos telespectadores sempre fazem, né? Porque vocês são um piloto com Diabetes, vamos chamar o Paludo aqui, porque esse Ryan Reed tá desse jeito aqui. Seria um grande feito, mas como você falou, acho que 10 pilotos ficaria de ótimo tamanho, né? Mas uma coisa importante, Lucas e Leonardo, esse Chase aí pode ser legal para atrair novos pilotos e novas equipes médias a entrar no campeonato, né? Porque é o primeiro ano, né? Pro ano que vem a gente pode ver mais equipes entrando de olho nessa divulgação que vai ter nas últimas corridas, né? Quando a NBC, né, vai colocar os gráficos, dando atenção para essas brigas aí. Mas é isso mesmo. Bom, fazer uma análise aqui, né, de como vai chegar até no Chase, ainda falta 11 corridas contando com o Kentucky nesse final de semana. Então vamos colocar aí que passou o Kentucky. Então vai faltar 10 corridas pro Chase. Lembrando que, né, esse final de semana é Kentucky e o Chase da X-Men Series começa no Kentucky também lá dia 24 de setembro. Então vai demorar um pouquinho, tá bem longe ainda. Tem muita coisa para acontecer. E tem a parte, né, os senhores. Vocês sabem, o ano passado, aliás, os dois últimos anos, que a gente, em agosto a gente tem aquela sequência dos mistos, que geralmente costuma peneirar tudo, costuma mudar tudo, né? Por exemplo, nós vimos aí o Regan Smith perdendo o título quando chegou nesse momento aí do campeonato aí. de 40 pontos de vantagem. Ele saiu de Mid-Ohio, de Road America, com 40 pontos atrás do líder, né? Foi um desastre para ele o mês de agosto. Geralmente o mês de agosto vai mudar tudo, né? Porque são três de quatro corridas, são três em Miss, né? Que Road Course, que é, começa em Austin Green, né? Que vai junto com a Speed Cup, depois é Mid-Ohio. Depois temos Bristol, que é uma pista, um oval pequeno, que tudo pode acontecer. É tipo Talladega, só que em proporções menores de tamanho. E fecha mês de agosto em Road America. Eu creio que esse momento aí vai ser decisivo, né? E abre o mês com Darlington, uma pista difícil também. Então, assim, esse vai ser o momento crucial, vai ser o momento chave do campeonato para realmente definir quem vai, quem fica e quem vai pro Chase aí dessa temporada. Mas, pela diferença de pontos, né, eu acredito que deva ser essa turma do Minduini mesmo, vai ser esse pessoal aí que tá sempre batendo aí na tecla aí, que é o Eric Jones, que é o Daniel Soares. Apesar do Daniel Soares ter tido muito azar em Daytona no final de semana, o Aero Sadler também, há poucas, na última bandeira amarela que teve, né, na penúltima bandeira amarela que teve, ele foi para os pits, né, tava sem combustível. E o Aero Sadler também é um nome que também com certeza vai estar bem no Chase. O Ty Dillon deva crescer um pouco mais essa parte agora para frente, começa a vir os ovais. Por exemplo, vem New Hampshire, que ele anda bem. Depois tem Indianapolis, que ele venceu, já venceu Indianapolis. Depois vem Iowa, uma pista que também o Ty Dillon anda muito bem. A gente sabe que vai vir pistas boas aí. Eu tenho o Justin Allgaier também, que pra mim é um piloto que tá com sangue no olho. Esse cara tá com vontade de ser campeão, tá com vontade de vencer. O Brandon Galgo é muito bom em road course. Pode ser que ele consiga emplacar uma vitória. Vai saber se ele consegue duas vitórias aí e se garantir vaga definitivamente pro Chase. E não sei se no Chase ele consiga ir bem. Esses aí eu acredito que já estejam já fechados já também para participar do Chase. O Brandon Jones também é um bom nome, e o Brandon Poole. Agora o resto aí, pessoal, vai de embrulho aí, né? Vai de pacote fechado aí já. Porque até a vantagem que eles estão no campeonato é muito alta pro pessoal que tá fora. Então eu acredito que se escapar aí deve ser o Ryan Singh e o Blake Koch, que deve brigar com o Jeremy Clements ali. No máximo, o Jeremy Clements deve ser o cara que vai, que pode dar a volta por cima aí e tirar um desses caras por pontos aí. Mas pra mim o Chase está praticamente quase que definido. Não posso falar 100%, mas uns 75%, digamos que sim. Senhores, vamos encerrar então o bloco aqui da X-Men Series, né? E daqui a pouco voltamos para o bloco da Sprint Cup.